as bagaceiras, bagaceira. DJ Marquinhos tocando só as boas. Uma homenagem pro parceiro que representa a favela, a periferia, mano. Demorou, é nóis, é nóis. Só rola as bagaceiras, bagaceira. Só rola as bagaceiras, bagaceira. Só rola as bagaceiras, bagaceira. Bagaceira, bagaceira. Só rola as bagaceiras, bagaceira. Bagaceira, bagaceira. Só rola as bagaceira. Todos bate os pancadão. É que a nossa cara é de favela, irmão. Smurf Disco Club que vai mandando som. Som. Smurf Disco Club. Smurf Disco Club. Sensação de Brasil. Periferia, é o que é de praxe. Só rola as bagaceiras. Aqui no debate, responsa, mó respeito. Tira o chapéu que é pra somar. Em qualquer lugar que vá, nós sente no sangue. Curtir o som da smoke, realmente emocionante. Telei no DVD, os vagabundo vão em peso. Quando barato tá instalado, chega trincos azulejo. Smoke Disco Club, chega trincos azulejo, azulejo. Chega trincos azulejo. Ceilândia, Samambaia. Respeito na banca, quando as caixas tá instalada, a torcida se levanta. Francamente, é com malandro no assistindo. Smoke Disco Club, desde o tempo do vinil. Irmão DJ malandro, eu sei, respeitou, foi o abarreta. Trincou com a cultura real, a equipe da favela. Foi assim. Então espeche na disputa. Lazer e curtição pros pancadão no meio da rua. Fica toda sua, sua condição. Smurf Disco Club faz o resto e manda o som. Só rola as bagaceira. De longe eu ouço o som. Só rola as bagaceira. Os bate os pancadão. É que a nossa cara é de favela, irmão. Smurf Disco Club é que vai mandando o som. Só rola as bagaceira. Bagaceira. DJ Marquinhos. Rolas bagaceira, num bom sentido. Na reunião da nossa equipe, é sem atrito com o inimigo. A Nautina foi meu grau, sobradinha e a geral. Na Guatinga vai pum, no terrão da estrutural. Vários manos esparradão, bombeta rebaixada. Ciclope estribadão, não, não, não. Estribadão, não, não, não. Não, não, essas paradas aí ficam em casa. Agora vai rolar só as bagaceiras. Bagaceira, não rola o clima, se o playboy conspirar. Conspirar qualquer jeito, Smurf tá no ar. Quem me protege é Deus, o guiado é pela fé. Estampado na camisa, irmão, é o que é. Pra quem sabe ler um pingo é I, não é letra. Sente estremecer, irmão, é muita treta. Vários manos esquearam, me ajudaram. Mas antes lembra que carrega o que rola no cerrado. Os flash, os rap, o funk é o que acontece. Impressionante é ver a paz da mente dos moleque. É corre de mil graus, rasga dos outro calendário. Põe caixa, tira caixa, sai fora e deixa claro. Só rola as bagaceira. De longe eu ouço. Só rola as bagaceira. Os bikes pancadão. É que a nossa cara é de favela, irmão. Smurf Disco Club é que vai mandando o som. Só rola as bagaceira. Bagaceira. Bagaceira. Bagaceira. Smurf Disco Club. Sensação de Brasília. Bagaceira. Agora as classes tão bem curtas. A Smurf Disco Club, mas nós sabe de onde vem. Periferia, não se ilude. Gama Santa Maria, São Sebastião. Smurf esteve lá estremecendo o salão. Para no avajão, recanto das emas. Um puta paredão, parceiro, foi problema. Luciânia, Pedregal, Santo Antônio descoberto. Com a Smurf é o seguinte, só vai no point certo. Só rola as bagaceiras se for periferia. Só rola as bagaceira. De longe eu ouço. Só rola as bagaceira. Os bikes pancadão. É que a nossa cara é de favela, irmão. Smurf Disco Club é que vai mandando o som. Só rola as bagaceira. Bagaceira. Bagaceira. Bagaceira. Só rola as bagaceira. Smurf Disco Club. Sensação de Brasília.